649 usa para 1809. Estou dizendo 649. Olha, 2775 é o número 1. Campo voar na Prodo Terra Vítima 366, em forma estabilizada, descendo para 25003. 2500, 366, de forma estabilizada, 2775. Eu sou 46 direito, 219, salve. Direito, 219, chama. Um ótimo dia a todos. Oi, na próxima vida. É 8. Direita para 25003, autorizado em 9, forma estabilizada. Tá 49 na escuta. Ótimo. Foi na prova do Serra Vitor 368, desça para 250010, ajuste no 0, pula 4, quando estabilizado. Ok, 368, no 0, no 4, 2,5. Final estabilizado, 2775. Tem a torre em 1 no 8, desse falando 95. 1895, daqui a pouco. É 211, chama o centro Recife em 12835, faz o negativo 1251. Livre pouso 102775. Estabilizou o gol 649. Obrigado, chamar a torre em frequência no 8 decimal 95. 2 a 7. 649 estabilizou. 649 aguarde pista livre. Claro. Salvador, gol 093 no 8, pushback para mim. Salvador, 093 da gol. Conseguindo? Pushback acionamento no 8. Autorizado, é pushback. Reportará que você não. Salvador, muito bom dia, 0954, tem sua informação Índia, descida 150, passando o dia. Sua descida até o nível 050, autorizado chegada Mari, ajuste no 094. 050, Mari, 094, passando o 154. Deve a Alfa Kilo Watt 3 quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo Watt 3. Ativo, uma campanha perfil da chegada, 954. Salvador, muito bom dia, Whisky Yankee Uniforme, tem sua informação. Whisky Yankee Uniforme, acione identificação, desce até o nível 050. Acionada a identificação, atualizado 050. Salvador, bom, 093. 3, pronto para o site, nós temos 182, 182 a bordo, de uma altura na via de 3 horas, encerramos a frente. Minha parte 1 na Índia, ponto de espera, chama a torre, 1 na noite do sul, 95, altímetro, 1-0, 1-4, bom voo. Ativo, agora eu tomei 14, parte do Índia, ponto de espera, 2-2-9-5, 0-9-6, gol. Mari para a chegada Mari, ponto de ponto de descida. Diz que é aqui uniforme, acione identificação. Vamos manter a prova de Mari 4958. Sem problema, manter a prova de Mari 4958. Diz que a uniforme identificou? Negativo, senhor. Então, não estou recebendo aqui. E pode estar aqui usando o nível 1 ou 8. Até o nível 050. Dita via chegada Mari para o nível 050. Não recebeu a identificação, não, senhor? Em nenhuma das duas ocasiões. Tá de novo agora. Em contato radar, permanece sob vigilância. Isque e Yankee Uniform. Quatro 958 a sua identificação. Identificou 4958. Salvador, bom dia, gol 2104, seguinte informação ainda. 2104, desce via chegada Mari para o nível 050, 2104. Desce via Mari 050, gol 2104. Azul 4958, 6 milhas da posição coral, contato ao radar. Chegada, aguardar a vitoração. 2104. Ok, obrigado. 975, bom dia. Para Fortaleza, informação Lima, aguarda o minuto copy. Desça para 2500 pés, ajuste no 014. Pois etapa e vou indo para o Serra Vitor 366. Desça 2500, 14, está na 954. Autorizado Fortaleza, nível 350, decola da 190, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Fruti, topezo 19, a primeira aerovia, após conforme a rota da transição, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5472, controle 120, decimal 8. Momo, confirma o nível bloqueado e a curva, a transição está muito baixa. Afirmativo, nível 650, como prossigam, primeira curva aqui, esquerda. Teste de protegimento correto é após pronto para o feedback e acionamento do poste 3. Teste no PCW, subindo ao 360, gol 9093. Já de 2093, o ar elefa. Passa 958, autoriza a descida até 5.000 pés, a gente no 0.4. Descendo agora, descida para 5.000 com 0.4, passa 5.000. Ou 2.104 indicada. Agora está com indicada de 2.709. Redução para 2.20, não é possível? 229, é 200. Yankee uniforme, desça para 2500 pés, ajuste no 04. Yankee uniforme. 2500 pés, ajustado no 04, Yankee uniforme. Azul 4958, vou indo na posição Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 4958, obrigado. .554, velocidade indicada. Mono 70, até 9554. Bicho que Yankee uniforme, vou indo na posição Serra Vitor 368. Firmando, senhor, já estamos na posição 366? Você até quando? Oi? Redução de velocidade para 1.070 mais. Ah, reduzido, senhor. Tráfego à sua frente, o Papatango Whisky, é que eu falo tráfego na sua posição 12 horas, 8 milhas, com 170 mais de grau. Confirma o tipo da aeronave, senhor? 320. Estabilizado até 9554. Entende. Complete a final da aeronave, torre no 8, decimal 95. 295, bom dia. Com primeira curva esquerda na saída por Cajamo, após Jamo Caju, Lopes 1 na 7 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo, transponda em 5473, controle em 120, decimal 8. O variável com 3 nós, autorizado pouso, pistão no 0. No 0 no 4, autorizado pouso, capitão no 0, tá 95 e 4. Nível autorizado 330. 7, protegimento correto é após pronto para o feedback e acionamento. Exato, se tiver que acionar, pode sair. Claro, bom dia, passarei 2223, autorização do coordenador. Tomando. Passarei 2223, aguarda a copa e preparar o Boruno. 288, caso negativo no 260. 288 no 260, valeu. Bater 3.000, isso que é telefone. E autorizado até 25.00 pés, autorizado procedimento aeronave em forma estabilizada. Chamará estabilizado, autorizado até 2.500 pés, isso que é telefone. O 4958 desça para 25.00 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado aeronave. 2500-1904, para o Renato, 4958. Acessar 2223, copia? 2223, copia. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola da 190, com primeira curva à direita na saída após a leste. Após conforme a rota prevista no plano, transponde 5477, controle 120 de sol. Pesador, sala da conquista, 120, decolada 110, controle direita, agora na ponta neta, após conforme a rota do plano. 5477, controle 120, aparece 22 de sol. É que ele faz. Na torre em 18 decimal 9. Camarão, bom dia, senhor. Paulo, o Rio 597, bate 3 para o pushback e acionamento. Tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo 2.500 pés. Serra 560. Acende o tráfego, vai para 4 nados, foi. Base para 17? Afirmativo, vamos prosseguir direto para a base da 17. Gente da presente, então cancelado o plano instrumento 907. Base pela direita, base curta, reporte final da 7. Reportarão, o Esquim Califórnia. Gol a do 366 agora, gol CA, gol 2104. Afirmativo, o tráfego que o precede 8 milhas à frente, à sua direita. Inicia redução para aproximação, tráfego que o precede 7 milhas à frente. Ciente 2104. Alternativa Salvador, confirma pra ver. Vento variável com 2 nós. Uniforme. Espera a torre 1 na noite, 95 altímetro no 0, no 4, bom. Passo 958, tráfego precede girando para a pista 17, visual à sua frente. Frequência 18, decimal 95. 118.95, azul 4958, obrigado e bom dia. 5 autorizado, que estiver aqui o cenário, reporte táxi. Rio 5975, livre, boot, treinamento, chama carro. Tá visual. Rio 4958, constante aproximação, aguarde autorização de pouso. Só segue aguardando, 4958. Papatango, East Yankee Uniforme, autorizado pouso no 7, vento variável com 3 nós, QNH no 0 no 4. Uniforme. 5973, mantenha o ponto de espera. Sinal estabilizado visual, gol 21104. 72104. Tráfego à sua frente com 129 graus, 2104. Ciência já está reduzindo para mínima limpa. 2104, mantenha 3 mil, tem condições? Ok. Mantenha 3 mil pés. Vai manter 3 mil pés, 2104. Passou o vetor, curva esquerda na proa 050, 2104. Pode bater 2500? É 2500 pés, passou o vetor, proa 050 à esquerda. 050 à esquerda, 2104. Bom, doutor? Afirmo. Sente. Passa 360 aqui pela esquerda? Ativo. Afirma? Negativo. Ok, 050 na matéria. Bate um no Índia, ponto de espera, chama Tonho, no noite, decimão 958, metrô 0094, bom voo. Para quais tem condições de completar o sinal visual da pista 1-0? Agora 5 milhas à frente, 1 milha da cabeceira 10, autorizado para seguir visual, ajuste no 0 no 4. E capaz de ajustado, vai seguir visual, agora 2104. O 973 ali mantém se preparando. O 4958 no solo de 14, direita no 219, agilizando. Direita 219, azul 4958, obrigado e bom dia. Tá livrando aqui na Delta. Azul 59, taxi via Alfa, Kilo Bate 3, quando lá, teste sinalizador. Kilo Bate 3, vai ficar o tempo sinalizador, Azul 4950. Pode chamar a torre 2104? Torre 1895. 2104, base para final visual. Autorizado, base, reporte final no 0, o 2104 guardando pista livre. Vai reportar. Oi, Salvador, bom dia, o 5975, ponto de espera no 0. E o 5975, mantém o ponto de espera. Pode ser ponto de espera, 5975. 04, vento no aeródromo 050 graus 02 nós, o QRH 1014, terive pouso na pista 10. Terive pouso na 10, boa 2104. Controle, bom voo. 5975, autorizando ali, manter o 10. Bom dia, quais as condições de autorização Teresina? Autorizado Teresina, nível 340, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo Nenim. Depois do Lu 220 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo, transponde 5453, controle em 120 decimal 8. Autorizado nível 340 para Teresina, decolando a 10 com curva à esquerda na Momo Nenim. Pedro 5453 no transponder no 208 ao controle 9970. Sideral 9970, protegimento correto e aposto pronto para o pushback e acionamento. Saldo, bom dia, 2104, liberou na escolha. Bom, 2104, bom dia, taxi CV Alfa, Juliette, tem o gate 04. Alfa Juliette até o 04. 975, autorizado decolagem no 0, vento 040 graus de 2 nós. Passarei 2223, pushback acionamento. Passarei 2223, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Vivo, veículo 19, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, o Rio 5975. 5975, sai da Momo, vigilância no perfil 5975. Rio 5975, Momo, perfil. Ah, por gentileza, 5975, poderia coordenar, por favor, pro Jabuco, a possibilidade? Bom, tem o perfil da saída 5975. Perfil de subida, 5975, obrigado. 470 para o pushback acionamento. 09970, chamou para o pushback? Afirmo, na 4 mandeu. Autorizado, reporte para ele. Livre, reporte para trás. Salve Salvador, bom dia, ao Azul 2783, aqui da Juliette. Azul 2783, informação Juliette, confere autorizado, Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10 com primeira curva à direita na saída 1 após elefo. Transponder é 5504, controle 1120.8. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, saída por 1, após elétrica, transponder 5504, controle 1208, o azul 2783. Azul 2783, só confirmando, após elétrica, opore conforme rota, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Após elétrica, eu vou opilar conforme rota e rebaixar para o posicionamento 2783. Passarelo 2223, autorizado táxi via parte 1 no Índia, posto de espera, chama tu em 1 no IP 19, fica altímetro no 0, não passa, bom voo. Passou no Índia, ponto espera, 4 a bordo, 4 horas e 30 minutos, São Luís. Quanto tá bom? 9970 com 4 a bordo, 4 horas e 30 minutos, São Luís. Tem taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamação 1195. Segue como número 2, dando passagem ao ATR da passarela, taxi tá até o ponto de espera. Rio, 5975, cruza nível 120, chama centro Recife. A frequência é 12685, caso negativo 125, decimal 45, Rio 5975. 2685, 2545, Rio 5975, ótimo dia, final de semana. Bom voo, seu voo, comandante. Boa, obrigado, meu bom. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída por Cajama, após Jamucaju. Decolando em 5506, controle em 120, decimal 8. Estou confirmando Cuca transição Caju, Cuca Jamo após Caju. Planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Decolou aos 28, 1208, controle, bom voo. 08. Sou Salvador, bom dia, passarelo 2223, decolado é Boruno. Boruno, vigilância no perfil 2223, via saída água. Confirme canceladas as restrições. Não tem condição de cumprir. Passar o 080 a 15 minutos. Está autorizado a ascensão sem restrições. 2, 2, 2. Sem restrições, 2, 2, descendo a passada. Federal 9970, autorizado decolagem no zero, vento variável 39. Decolagem no zero, para Guarulhos, informação direta, aguarda a posse. Aguardando. Geral 9970, 0231, 1208, controle, bom voo. General 9970, vigilância. General 9970, vai espécie para a direita, à direita da rota na saída para 040, feito de informação. Autorizado. Bom dia, o nome 649, cliente da Juliet, se possível autorização do Porto Seguro. B 49, número 2, para cover para a saída da El e aguarda a cópia. Da El aguardando cópia, voo no 649. O nosso 759, copia? Justifica. Autorizado, Guarulhos, número 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da AEL, mesa motiva. Eu peso 190, primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponda em 5502, controle em 120.8. Decola da 190, vai à direita, da AEL, mesa motiva, 502, transponda e controle 208, agora no 759. Bono 759, com atendimento correto, é a pote pronto para o bicho vai questionamento. Ok. O 1649, copia? Possível, copia. Autorizado o posto seguro, nível 360, da cola da 190 com primeira curva à direita, na saída da AEL, Leda, após seguro. Transforma 5507, controle 120.8. Autorizado 360, Viper Zulu 44 para Porto Seguro, decola da 10, curva direita da Eolida 5507, transponder 208, controle, voo no 649 no portão 11. Voo no 649, no gate 11? Afirmativo. Gente, reporte pronto para o que vai questionar. Reportará. Passarei do 223 e vou direto a Lefa. Direto a Lefa, passarei do 223. Salve Salvador, Azul 2783, está pronto para que tiver estacionamento. Afirme Azul 2783? Afirmativo, pronto. Autorizado, se tiver que acionar, reporte táxi. Reporte era táxi 2783. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, Azul 2704. Salvador, o Gol 1649, pushback acionamento no 11. Continuando autorizado, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, Gol 1649. Salvador, bom dia, Gol 2069. Bom dia, autorização Fortaleza. Positivo. Fortaleza autorizada no nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, código Frati, Bianca Zulu 19, conforme rota do plano de voo. Transponder 5523, controle 1100.8. Ok, vamos lá, 1208, 5523, Bianca Zulu 19, Momo Frati, primeira curva à esquerda, pista 10, 370, Fortaleza. Dirigimento correto, entrando para o posto de estacionamento. Daqui a pouquinho. Saulo Salvador, eu ajudo 2733, está pronto para o teste com 63 a bordo, autonomia de 3 horas e 1 minuto, alterna Salvador. Cheque autorizado até a saída do pátio 3, ajustando a 04, azul 2783. Autorizado até a saída do pátio 3, o 2783.